Martim, mais impetuoso ainda, correu rumo ao iglu de escudos e arremessou-se, usando o peso do próprio corpo contra as chapas de ferro, fazendo a luz invadir o abrigo e espalhar vampiros pelos quatro cantos. As criaturas que ainda detinham escudos tentavam fazer sombra, mas, como os demais, começaram a correr enlouquecidas e a fumegar, transformando-se em bolas de fogo e, na sequência, caindo sem vida, repousando na forma de brasas incandescentes. Não tiveram chance de sobreviver. Mesmo com um pouco de sombra sobre eles, a luminosidade afetava-os sobremaneira. Logo, suas peles se desfaziam em bolhas imensas e rolos de fumaça não tardavam a escapar da boca, olhos e nariz, terminando por transformarem-se em estátuas ressequidas e sem vida. Bento Célio comandou outra frente de ataque com Chantal contra as cabanas de escudos e os soldados, percebendo a manobra, abriram fogo, conseguindo também remover grande número de escudos das mãos dos guerreiros vampíricos. Graças à luz do sol e à estratégia tomada, boa parte dos vampiros dentro dos muros da Barreira do Inferno foi queimada. Os invasores mais inteligentes tinham buscado o interior dos prédios da administração e alojamento dos soldados, encontrando dentro das construções esconderijos mais resistentes. Os vampiros que tinham tomado o rumo da sala de controle encontraram forte resistência nos corredores que davam acesso ao local. Soldados munidos de metralhadoras e escopetas tentavam impedir o avanço das dezenas de criaturas. Contudo, os monstros da noite tinham um objetivo: destruir o sol repentino. Não retrocederam nem com o fogo pesado. Também não tinham escolha. Ou acabavam com aqueles soldados no caminho, ou batiam em retirada e desapareciam no meio dos raios de sol projetados por Tupã. Os três operadores da sala de controle olhavam de forma tensa para os monitores à sua frente. Graças às câmeras de vídeo instaladas por Marco Franjinha, podiam assistir ao que se passava na entrada do prédio. Franjinha, percebendo que o prédio da sala de controle tinha sido invadido por um bando de noturnos e vendo-os assassinar cada soldado que se interpunha à sua passagem, colocou seu plano de fuga em andamento. Digitou uma sequência no software de controle de Tupã e saiu por um corredor estreito do outro lado da sala, seguido por Tânia e Everton. Assim que fechou a porta de trás, a porta da entrada principal foi aberta e o som de tiros e gritos tomou a sala de controle. Marco Franjinha saltava cabos e tubos e seus auxiliares tinham dificuldade para se esgueirar em trechos muito apertados do corredor. Desceram uma longa escada vertical com degraus finos de ferro enferrujado. Tânia tomava fôlego quando viu Franjinha forçar uma porta metálica. Tinha saído tão subitamente que até agora ninguém tinha dado um pio. Apenas seguiam Marco por ser ele, o mais antigo morador da Barreira do Inferno e presumidamente conheceria como ninguém aqueles labirintos. Ludmila foi a vampira que alcançou primeiro a sala de controle. Ouviu um bater de porta ao fundo do amplo salão. Viu a grande tela exibindo as imagens transmitidas pelo satélite. Vendo o grande telão, não teve dúvidas de que tinha encontrado o coração daquilo que mais procuravam por trás daquela muralha. Mais três companheiros da noite entraram e deram de cara com a grande tela. Vocês dois, por aquela porta, tem gente fugindo. Traga quem estiver naquele corredor. Pode ser útil para acabarmos com esse inferno de sol repentino. E você, volte ao corredor. Veja se Antônio conseguiu entrar. Precisarei dele. Em Vila Lobos, Vicente transpirava frio, lutando para manter sua sanidade e orquestrar a resistência. Todos os soldados e bentos tinham obedecido seu chamado e se agrupado no fundo do teatro de arena do parque. Com as arquibancadas formadas por degraus largos, o palco do teatro de arena ficava em desnível, coisa de 3 metros, formando um fosso, uma trincheira enorme de concreto. Pela quantidade de pessoas que precisavam proteger-se, ficou extremamente apertado, mas, ao menos dentro da formação quadrada, todos os soldados fortemente armados ficavam nas bordas, protegendo aqueles que estavam no centro. Disparem à vontade, não economizem munição. Mirem no meio da cabeça dos vagabundos, berrava Vicente. Assim que seus cartuchos esvaziarem, deem lugar ao soldado que estiver atrás de vocês. Os soldados gesticulavam que tinham compreendido a instrução. Nós estamos em 36. Eles têm Tem vampiros pra caralho. Não vou garantir vitória, mas vamos dar uma enxaqueca do cacete nesses noturnos. Vamos dar. Quanto mais vampiros vocês derrubarem, melhor pra gente. Quando saltarmos daqui para fora, cuidado com suas armas. Não vão derrubar os amigos. Os disparos tinham começado. Os vampiros vinham como avalanche em direção à trincheira de concreto. Agora é com você, Lucas, disse Vicente, olhando para o amigo. Lucas olhou para os bentos ao redor. Suas armaduras encostavam umas nas outras e podia-se ouvir a respiração descompassada dos veteranos. Eram eles que sofriam mais com a proximidade dos vampiros. Calma, bradou Lucas. Sua voz agia com encanto sobre os ouvidos dos bentos. Calma, gritou mais alto. Alguns dos novatos tremiam, não de medo, mas em luta por autocontrole. Vamos atacar em conjunto. Vamos vencer esses malditos. Os olhos de Lucas brilharam amarelos. Repentinamente, os olhos de todos os bentos novos também se acenderam, enchendo o fundo da trincheira com aquela luminosidade assombrada. Alguns soldados cutucavam-se para apontar os olhos sinistros dos bentos. As metralhadoras da torre e do patamar de concreto acima da trincheira improvisada não davam descanso. Mesmo assim, os vampiros corriam e venciam os disparos, avançando rapidamente como água descendo a ladeira. Cada vez que um deles caía, logo era atropelado por uma porção dos que vinham atrás. Queriam selar e sufocar os soldados no fundo daquela trincheira. Agora, gritou Lucas, ataquem! Em cada canto da arquibancada quadrada, um corredor foi aberto pelo tempo justo dos bentos passarem. O espetáculo de capas e espadas esvoaçantes começou. Não havia tempo nem necessidade de pensamento. Lucas apenas estocava sucessivas vezes. No primeiro instante, parecia que seriam sufocados imediatamente, mas em questão de segundos, os 30 e poucos bentos começaram a abrir o campo ao redor da trincheira. Rogério, o baixinho arretado, fazia jus à sua fama. Sua espada bailava em cadência com seu corpo. Cada vez mais vampiros iam caindo a seus pés. No entanto, a quantidade imensa de oponentes não tardou a fazer diferença. Seus movimentos graciosos foram reduzindo sua plenitude até transformar-se em violenta luta pela vida. Os veteranos como Amintas, Francis e o grandalhão Vicente, forjados por centenas de combates, varriam à frente mirando pescoços de feras noturnas. Derrubavam um a um seus oponentes, deixando claro que não se renderiam ao gigantesco bando. Em conjunto, conseguiram abrir uma clareira em meio aos corpos de vampiros abatidos e àqueles furiosos com olhos vermelhos cintilantes e gana de morte. Vicente cortava de cima para baixo, muitas vezes repartindo a cabeça dos agressores. Tinha sucumbido à loucura dos bentos e não mais tinha controle sobre seu desejo. A única coisa que queria era matar, matar todos aqueles vampiros, matar um a um. Os bentos mais novos conseguiram derrubar centenas de oponentes no princípio da contenda, mas agora grande parte deles via-se perdendo as espadas e sendo agarrados pelas feras pálidas e destemidas da noite. Seus corpos eram envolvidos pelas garras afiadas e cortes longos e profundos eram abertos em seus rostos. A resistência não duraria muito. De volta aos porões do CLBI, Everton elevou o olhar para a escada vertical por onde tinham descido. A única luz que tinham era das lanternas entregues por Franjinha. Everton tentou calcular a altura daquela escada, mais de 15 metros de altura, seguramente. Franjinha afastou-se da porta e apanhou um pé de cabra que, aos olhos de Tânia, fora estrategicamente escondido ali. O engenheiro forçou mais uma vez a porta e esta abriu-se, produzindo um estrondo. Franjinha virou-se pálido e apontou sua lanterna para cima, para o buraco no topo da escada. Onde estamos indo, Franja? Perguntou Everton. Shh, fez o engenheiro, ainda apontando a luz para cima e exigindo silêncio. Everton e Tânia também apontaram suas lanternas para o alto. Fez-se um silêncio sepulcral. Depois de uns instantes, o barulho de ferro caindo. Os filhos da puta estão vindo atrás de nós. Temos de correr. Franjinha passou pela porta que acabara de abrir. Tânia e Everton não demoraram um segundo para se colocar atrás do engenheiro. Ao atravessar a porta, procuraram Franjinha com os fachos de lanterna. Tânia olhou para trás duas vezes. Não sabia se Franjinha tinha trazido uma arma. Ela tinha medo de perguntar, ainda mais agora que seu coração estava disparado. Tinha ouvido nitidamente aquele barulho vindo lá de cima. Voltou a lanterna para a frente. Franjinha descia outra escada vertical. Aquela escarpada era mais alta ainda. Apontou o facho de luz para cima e não enxergou o teto nesse novo cômodo. Apontou para baixo e a luz refletiu a figura do engenheiro amigo. A moça engoliu em seco, também não via o fundo. Era um silo de lançamento de foguetes. Provavelmente dali decolara o Ariane 108, que colocara o Tupã em órbita terrestre muitos meses atrás. Everton a aguardava no topo da escada. Indicou a descida com um sorriso amarelo no rosto. Primeiro as damas. Tânia ficou de costas para o poço e tateou com os pés o primeiro degrau. Colou a lanterna no chão e desceu três degraus. Apanhou a lanterna de novo e prendeu-a na bainha da calça. Nós vamos conseguir, murmurou Everton em seu ouvido. Tânia olhou para baixo. A luz apontava para a escada e só conseguia ver a cabeça de Marco Franjinha, já a uns 15 metros de distância e nada de ver o chão. Olhou para cima. A lanterna de Everton apontava para o nada e o rapaz parecia esperar que ela ganhasse distância para começar a descer. Tânia acelerou o passo. Chegou a pensar que estar escuro seria, sobretudo, uma bênção, porque se estivesse vendo a altura onde estava pendurada, com certeza já estaria toda mole e a ponto de despencar lá de cima. Desceu mais uma série de degraus. Olhou para cima. Nada do Everton. O amigo estava demorando demais. Pensou em gritar, mas manteve-se calada. Teve medo de fazer barulho. Interrompeu a descida. Olhou mais uma vez para cima e depois para baixo, para onde sua lanterna apontava, pendurada e balançando mansamente. Não via mais a cabeça de Marco Franjinha, só o movimento da luz de sua lanterna. Essa escada não teria fim? Ficou com medo. A respiração acelerou ainda mais. Trêmula, tateou a cintura e puxou o cordão da lanterna. Segurou o cabo da ferramenta e apontou-a para cima, iluminando o caminho. Gelou.